lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele, andando sobre as águas. Lá vem ele, acalmando a tempestade. Lá vem ele, pra viúva alegrar. Lá vem ele, para o morto ressuscitar. Lá vem ele, caminhando entre a multidão. Lá vem ele, pra fazer a multiplicação. Lá vem ele, com poder e autoridade. Ele já chegou, veio pra fazer milagres. Jesus já chegou, ele está aqui. Jesus já chegou, ele está aqui. Jesus já chegou, ele está aqui. Jesus já chegou, ele está aqui. Em suas mãos há poder, em suas mãos há unção, em suas mãos há vitória e libertação. Sua presença faz diferente este lugar. Quando ele chega até morto, faz ressuscitar. O cego pode enxergar. Lá vem ele, o aflito ele vai consolar. Lá vem ele, derramando muita glória ao sol. Lá vem ele, sinta agora o toque da sua mão. Lá vem ele, não tem como resistir. Jesus já chegou, ele já tocou em mim. Poder, receba a unção.